presença do Senhor, ouvimos a voz. O Senhor é nossa herança, é nossa paz. Levitas escolhidos, servindo em adoração. No altar do Altíssimo encontramos a razão. Oh Senhor, somos teus, na tua graça encontramos a luz. Teu amor nos sustenta, teu nome é nosso clamor. Quando a terra prometida da colheita, as primícias do nosso ser ao céu se deleita, não temeremos as vozes que vêm do mundo. Em ti, Senhor, encontramos o profundo. Profeta do meio de nós, fala com firmeza, traz paz à nossa voz. Na tua palavra encontramos a vida, teu Espírito Santo, nossa eterna. Entregamos nosso bem, perfeitos seremos como és, ó Senhor. Na tua presença encontramos amor. Somos crentes, ó Senhor, a ti elevamos a canção. Na vida e na morte és nossa salvação.